Tu és, Senhor, nosso Pai. Deus de misericórdia, junto a nós está. Em meio à dor, Tu és nosso abrigo, consolação que ao coração traz paz. Graça e paz, Senhor, vem nos alcançar. Em cada aflição queremos Te adorar. Nossa esperança firme em Ti permanecer, pois em Teus braços sempre vamos crer. Tribulações podem nos afligir, em Cristo a nossa força vai surgir. Ajudando uns aos outros a caminhar, com oração e amor vamos nos levantar. Graça e paz, Senhor, vem nos em cada aflição queremos Te adorar. Nossa esperança firme em Ti permanecer, pois em Teus braços sempre vamos crer. Todas as promessas em Ti são sim. Teu Espírito em nós dá vida sem fim. Confiamos em Ti, não há o que temer. Em Teu amor eterno vamos renascer. Graça e paz, Senhor, vem nos alcançar. Em cada aflição queremos Te adorar. Nossa esperança firme em Ti permanecer, pois em Teus braços sempre vamos crer.